mulher que dormiu em meus braços na mesa de um bar. Madrugada, você é culpada porque me ajudaste com ela encontrar. Madrugada, fim de noite, momento exato em que ela sorriu, jurou me amar. Ela já sabe quem sou, somente não sabe onde estou, e com ela preciso encontrar. Passado e ter ao meu lado aquela mulher. Madrugada, eu dou o que tenho até minha vida se ela quiser. Braços abertos, se ela vier. Madrugada, fim de noite, lhe peço por Deus, me mande de volta este amor, se puder.